Rádio Tendências. Quando te perdi, sem limites eu sofri. Pensei que fosse forte o meu coração. Posso te negar? Banda 007. Eu comecei a chorar. Dali Tylon! Você me arrebentou hoje, baby. Eu sei que sou passado, mas o que fazer? Quero o lugar dela ser sua mulher. Não peça que eu desista de te procurar. Sei que ela não sabe te beijar, te amar como eu fazia antes. Sem parar, sem parar. Só quero uma chance pra ter você de novo. Estou sofrendo, eu não posso te negar. Eu comecei a chorar. Eu não posso te negar. Banda K10, DJ Tylon, pra cima. Você me conquistou apenas nos sonhos. Você do meu lado é tudo que eu preciso. Sentir o teu beijo molhado, sentir o calor dos teus braços. Eu quero você do meu lado enquanto existe. Será que amar é pecado? Será que tá tudo acabado? Não me deixe ir. DJ Fabrício incomparável, ele vai tocar. Você me ensinou a ser quem eu sou. Você me conquistou, me fez louca de amor. Você me ensinou a ser quem eu sou. DJ Tylon, o original. Você me conquistou apenas nos sonhos. Você do meu lado é tudo que eu preciso. Sentir o teu beijo molhado, sentir o calor dos teus braços. Eu quero você do meu lado enquanto existe. Será que amar é pecado? Será que tá tudo acabado? Não me deixe ir. DJ Fabrício incomparável, ele vai tocar. Você me ensinou a ser quem eu sou. Você me conquistou. Banda 007, CD DJ Tylon original. Será que você chegou voando, mas ainda não vi asas em você? E belisque que eu tô sonhando. Agora o que é que eu vou fazer? Se eu te beijar, eu vou gostar. E se eu gostar, é meio caminho andado pra amar. Ah, quem mandou você me olhar? E quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem. Chega, não precisa mandar mais ninguém. E quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem. Chega, não precisa mandar mais ninguém. Que tal um beijo agora, hein? Banda 007, CD DJ Tylon, agora batendo mais forte. Se eu te beijar, eu vou gostar. E se eu gostar, andado pra amar. Quem mandou você me olhar? E quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem. Chega, não precisa mandar mais ninguém. Quem mandou você me olhar? E quem mandou ser linda desse jeito?